No segundo culto deste sábado, nós teremos a alegria de ter o batismo de duas pessoas, duas jovens que passam a fazer parte de nossa comunidade, e estes batismos acontecerão no começo do culto, ainda antes do sermão, do segundo culto. Assim, se você quiser ficar alguns minutos a mais depois da escola sabatina e prestigiar o recebimento, a entrada em nossa igreja dessas duas pessoas, fica o convite, então, para que você acompanhe o batismo da Lídia e o batismo da Carla. Ao meditarmos nesta manhã, eu gostaria de transmitir ao seu coração justamente as palavras que acabamos de cantar neste hino. Ó, vem aflito coração. Deus descanso dará. Eu posso imaginar que no meio desta congregação que temos hoje pela manhã, muitos aqui chegaram com o coração aflito, com o coração pesado, entristecidos por diversas razões, entre elas até mesmo pela consciência de seus pecados, de suas culpas, de suas falhas. E especialmente a estes, nesta manhã, eu quero dizer, em nome de Cristo Jesus, vem, aflito coração. Vem sem demora ao Salvador. Descanso Ele dará. E quero convidá-los, então, para nossa reflexão. Que abramos a Bíblia no Salmo 32. Salmo 32, que servirá de base para as nossas considerações nesta manhã. Salmo 32. Esse salmo foi escrito por Davi, e acredita-se que essas palavras tenham sido escritas por ele após aquela trágica experiência do seu pecado com Bate-seba, do plano para que Urias fosse assassinado, e depois então do seu arrependimento que surgiu pela convicção da exposição do seu pecado, quando o profeta Natã foi à sua presença, desmascarou a sua condição. Ele então arrependeu-se e escreveu as palavras que encontramos nesse salmo. Esse é um salmo especial para o apóstolo Paulo. Inclusive, se você vai ao livro de Romanos, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala sobre a justificação pela fé, a experiência de Abraão também, ele cita palavras desse salmo dentro do capítulo 4 de Romanos. Eu quero convidá-los então a começarmos a leitura pelos dois primeiros versos desse salmo. E você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler outros versos desse salmo até o final da mensagem desta manhã. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O salmista não diz: bem-aventurado aquele que nunca pecou. Até mesmo porque, segundo o próprio apóstolo Paulo, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Se a bem-aventurança fosse apenas para aqueles que nunca pecaram, se felizes são aqueles que nunca pecaram, então não existe bem-aventurança e não existe felicidade para nenhum de nós. Mas graças a Deus, a bem-aventurança diz bem-aventurado, ou o salmo diz bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. O contraste aqui nesse salmo não é entre o pecador e aquele que nunca cometeu o pecado. Até mesmo porque não existe tal pessoa, a não ser a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O contraste é entre a felicidade do pecador que confessou os seus pecados e foi perdoado, e a tristeza e a desgraça na vida daquele que não foi perdoado. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque faltou confissão, arrependimento e sinceridade no coração deste pecador. Se eu perguntasse a você nesta manhã, o que é pecado? Como você explica ou como você define pecado? Provavelmente a resposta que vem mais rapidamente à nossa mente é a resposta que diz que pecado é a transgressão da lei. E essa é uma definição bíblica, 1 João, capítulo 3, verso 4. É uma definição que está certa, logicamente. Mas essa definição não explica todos os alcances, todas as implicações, todas as ramificações do que é pecado. Se nós nos detivéssemos apenas nessa definição de pecado, pecado é quebrar ou transgredir externamente, através de atos, de comportamento, as normas da lei, nós poderíamos talvez até ficarmos tranquilos e sossegados. Porque não é tão frequentemente assim que nós quebramos, pelo menos, as normas externas da letra da lei. É justamente a Bíblia para que nós não fiquemos iludidos e não descansemos, quando não podemos realmente descansar sossegados nesse sentido. A Bíblia, então, apresenta outras definições de pecado. Pecado é, por exemplo, segundo as palavras de Tiago, todo aquele que deve fazer, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então aqui nós temos uma outra faceta do pecado. O pecado não é somente a ação, não é somente o ato, mas é também a omissão. Aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, está pecando. E eu pergunto a você, quando você chega em casa, no final do dia, e olha para a sua vida, faz uma análise das suas horas naquele dia, quantos de nós podemos, com segurança, dizer: bem, hoje eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance. Eu sorri para todas as pessoas para quem eu poderia ter sorrido. Eu ajudei todos os sofredores a quem eu poderia ter ajudado. Eu fui cortês, cordial, para todas as pessoas com quem eu poderia ter sido cortês e cordial. Quantos de nós, sinceramente, podemos falar isso um dia sequer? Eu não posso falar isso nem um dia sequer. Infelizmente, não faço todo o bem que eu sei que deveria fazer e que eu poderia fazer. Romanos capítulo 14, verso 23: tudo que não provém da fé é pecado. Tudo aquilo que não é resultado do seu relacionamento de fé com Deus é pecado. Mais uma vez, quantos de nós podemos dizer que estamos livres desse tipo de pecado? Dizem os estudiosos que apenas no Antigo Testamento existem 12 palavras diferentes para explicar diferentes facetas do pecado. E apenas nestes dois primeiros versos do Salmo 32, nós encontramos 4 dessas palavras. A tradução, logicamente, não preserva o sentido original. E às vezes, ao lermos aqui, iniquidade, pecado, dolo, são as palavras que estão nessa tradução, nós achamos que são sinônimos para explicar a mesma coisa. Logicamente, nós estamos falando do pecado, mas existe aqui uma diferença, mostrando diferentes aspectos do que é pecado. Por exemplo, a primeira palavra: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. A melhor tradução seria a palavra transgressão. E talvez a Bíblia de alguns de vocês, ao invés de iniquidade, traga transgressão. Essa palavra tem o sentido de rebelião, revolta contra Deus. Alguém que vive em inimizade contra Deus, alguém que odeia Deus, despreza Deus. Alguém que voluntariamente, conscientemente desafia a Deus, desobedecendo à vontade de Deus. Essa não deveria ser a experiência de nenhum cristão. Porque ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador pessoal, nós já deixamos de ser inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus. Não vivemos mais em rebelião contra Ele. Não desafiamos mais a Deus. Mas essa é a condição em que vivem muitas pessoas. A segunda expressão: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. E essa tradução, pecado, está bem próximo realmente do sentido original. Mas no original, quando nós vamos a palavra que está ali no hebraico, a palavra pecado neste caso tem o sentido de errar o alvo. Como um arqueiro que tem o seu arco e as suas flechas, e numa competição, logicamente, ele quer acertar no centro do tabuleiro, quer acertar no alvo. Mas por mais que seja esta a sua intenção, por mais que seja esse o seu propósito, ele se preparou para aquilo, ele treinou para aquilo, muitas vezes ele erra e não acerta exatamente o alvo. A sua intenção não é errar, a sua intenção não é falhar no alvo, mas ele não consegue alcançar a meta proposta. Essa é uma situação universal. Todos nós convivemos com isso. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu quero acertar bem no centro daquilo que é bom, a vontade de Deus. Esse eu não faço. Agora, o mal que eu não quero fazer, a minha intenção não é essa. mas às vezes eu acabo acertando justamente no lado do mal. É essa experiência que todos nós convivemos. Por mais que a nossa intenção seja viver de acordo com a palavra de Deus, você sabe tanto quanto eu que nem sempre nós conseguimos alcançar e cumprir essa intenção. Erramos o alvo. A terceira palavra que é apresentada aqui, já no verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E aqui talvez a melhor tradução fosse maldade. A palavra no original tem o sentido de uma natureza torta, uma natureza distorcida. Quando você vê, por exemplo, uma árvore, cujos galhos, né, deveriam ter a sua configuração normal, natural, mas talvez por alguma anomalia, alguma deterioração da natureza, aqueles galhos são todos retorcidos, tortos. Então, esse aspecto tem a ver com a nossa natureza, o nosso interior. Algo com o qual nem você e nem eu conseguimos lidar. Porque, como diz Davi, nós já nascemos em pecado. Já nascemos com essa natureza distorcida. Você já deve ter ouvido ou lido uma lenda que é muito comum, não estou trazendo nada inédito, já esteve circulando em todos os lugares por aí, mas ela se encaixa bem com isso. A lenda fala de um sapo que estava às margens de um rio, de repente um escorpião se aproxima e, alegando não saber nadar, pede que o sapo leve o escorpião nas suas costas até o outro lado do rio. E o sapo diz: eu não vou fazer isso porque você fatalmente vai me espetar e eu vou ficar paralisado com o seu veneno e vamos afundar aqui, morrer afogados. E o escorpião, então, usando a sua lógica, usando o seu raciocínio, o seu argumento, diz: mas seria muito estúpido da minha parte fazer isso, porque se eu estarei sobre as suas costas e se eu picá-lo, morreremos nós dois, você e eu morreremos, então eu não vou fazer isso, pode ficar tranquilo. E depois de muito argumentar, depois de muito tentar convencer, o sapo acabou permitindo que o escorpião subisse às suas costas. Começaram a fazer a travessia para a outra margem do rio. E tudo ia bem. Até que mais ou menos na metade do caminho, o sapo sente uma ferroada no seu dorso. E ele então sente agora já o efeito do veneno, começando a paralisar o seu corpo. Começa a afundar, e no último momento, né, de vida, ele volta-se para o escorpião e diz: meu amigo, por que você fez isso? Eu já havia dito, agora morreremos nós dois, você e eu. E o escorpião responde: eu sei, errei, mas é a minha natureza ficar. Muitas vezes você e eu somos surpreendidos por essa natureza deturpada, distorcida, esta maldade genética que está dentro de nós. Por mais que não desejamos fazer isso ou aquilo, mas quando vemos essa distorção, né, que vive dentro de nós, nos leva a errarmos, a não fazermos a vontade de Deus. E neste caso, nós só estaremos livres disto por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus. Quando aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. A quarta palavra diferente que está aqui no Salmo, no final do verso 2, aquele em cujo espírito não há dolo. E a palavra traduzida para o português está correta. Outras traduções, outras bíblias trazem hipocrisia, engano. E realmente esta é uma outra faceta do pecado, né? Falsidade, duplicidade, engano, fraude, dolo, querer parecer uma coisa, mas na verdade ser outra. E muitas pessoas, infelizmente, acabam errando nesse sentido. Pela graça de Cristo Jesus, nós deveríamos vencer isso também. Não deveria haver falsidade, não deveria haver hipocrisia, não deveria haver dolo dentro de nós. Bem, diante deste quadro, que é um quadro amplo, apesar de ser ainda parcial, como eu disse, alguns dizem que há pelo menos 12 palavras diferentes para descrever pecado só no Antigo Testamento, e eu trouxe a vocês apenas 4 delas, Mas diante desse quadro, ouvimos ao longe a voz de Cristo Jesus: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E ao reconhecermos que realmente todos nós pecamos, de uma forma ou de outra, seja o pecado voluntário, proposital, seja o pecado involuntário, errar o alvo, seja resultado de uma natureza distorcida, ou às vezes até mesmo por fraude, dolo, duplicidade, hipocrisia em nossa vida, todos nós pecamos. E ao ouvirmos as palavras de Cristo Jesus, somos forçados a abaixar os nossos braços, deixar que as pedras que estavam em nossas mãos caiam ao chão, e agora esperarmos o que Deus pode fazer diante dessa situação tão grave, que é a situação do nosso ser, da nossa vida aos olhos do Senhor. Mas graças a Deus, queridos irmãos, e essa é uma mensagem de otimismo, de felicidade, de esperança, graças a Deus que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se neste salmo existem pelo menos 4 palavras diferentes para descrever o pecado, existem também pelo menos 4 palavras diferentes para descrever o que Deus pode fazer quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos o nosso pecado e quando o Espírito Santo nos leva a desejar abandonar este mal que está em nossa vida. Voltemos então ao verso 1 e vamos ver como para cada faceta, para cada aspecto do pecado, Deus tem um remédio, Deus tem uma solução. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Iniquidade, como a gente viu nesse sentido aqui, é o sentido ou o contexto de uma natureza, ou melhor dizendo, de transgressão, rebelião, uma desobediência voluntária, inimizade contra Deus, afronta contra Deus. A Bíblia diz aqui que Deus perdoa isso. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, recebemos a sua graça em nossa vida, é como se uma lona fosse jogada sobre algumas coisas para que essas coisas não fossem vistas mais. O sentido da palavra perdoada, isso aqui em português, no original, é justamente esse: esconder da vista, ocultar da vista, tirar aquele fardo que estava em cima das costas e jogá-lo longe das vistas, para que não seja mais visto. Graças a Deus, temos a promessa de que o Senhor lança os nossos pecados na profundeza do mar, onde não são mais vistos, onde não são mais notados. A segunda palavra está no final do verso 1, que diz: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. O coberto aqui tem a ideia, então, de que os nossos pecados não mais aparecerão. Notem que não se trata aqui simplesmente de negar o pecado, de dizer que o pecado não aconteceu. Não se trata aqui de não confessar o pecado, absolutamente. O pecado é reconhecido, sabe-se que aconteceu, pede-se o perdão a Deus, mas Deus agora nos cobre com a sua justiça. Deus olha para nós e nos vê não mais revestidos dos nossos pecados, das nossas culpas, manchados pelas nossas falhas, mas nos vê sim cobertos pela justiça de Cristo Jesus. Deus se esquece. Deus olha para nós e vê em cada um de nós uma nova criatura. Dois amigos estavam conversando certa vez, e um deles dizia para o outro que quando ele em casa discutia com a esposa se tornava muito histórica. E o amigo então corrigiu: bem, eu acho que você não quer dizer histórica, você quer dizer histérica, ela fica muito histérica quando vocês discutem em casa. Mas o amigo insistiu: não, ela fica histérica também, mas na verdade ela fica histórica. Ela começa a lembrar tudo que eu já fiz de errado a vida inteira e vai jogando na minha cara e esfregando tudo. Ela fica histórica. Às vezes alguns homens, né, às vezes algumas mulheres tornam-se históricos. Mas graças a Deus que Deus, ao lidar com o nosso pecado, jamais é histórico. Deus jamais resgata aquilo que foi perdoado para esfregar em nossa cara. Deus jamais cobra de nós quantas vezes Ele nos perdoou do mesmo erro. Quantas vezes Ele nos perdoou da mesma falha. Quantas vezes Ele aceitou o mesmo pedido de perdão, de desculpas, e nós falhamos novamente. Deus jamais é histórico ao lidar com o nosso pecado. A terceira palavra que está aqui, no começo do verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. O sentido da palavra iniquidade aqui, como vocês se lembram, né, é aquela natureza distorcida, os galhos torcidos de uma árvore, a nossa natureza deteriorada pelo pecado. A Bíblia diz aqui que quando nós aceitamos a Jesus, Deus já não atribui isso a nós. E o sentido da palavra atribuir aqui é a palavra que, o sentido que deu origem depois à palavra imputar. A palavra imputar tem um significado muito especial no conceito da salvação, especialmente no conceito da justificação pela fé. O apóstolo Paulo vai usar muito essas palavras, esta palavra, especialmente quando se refere à experiência de Abraão. Ele diz que Abraão creu e Deus lhe imputou isso como justiça. A palavra imputar, ou atribuir, né? No caso aqui atribuir culpa, que é o inverso de atribuir justiça, tem uma conotação do mundo da contabilidade, do mundo comercial. Os lançamentos, né? Débito, crédito, negativo, positivo. Então um valor é lançado na sua conta, é creditado na sua conta, é imputado na sua conta, e você agora passa a ter um saldo maior do que o saldo que você tinha anteriormente. Muito bem, pela graça de Cristo Jesus, Ele nos imputa justiça. Ele toma a justiça de Cristo Jesus e credita essa justiça na minha conta e na sua conta. Então nós passamos a ser justos, não porque tenhamos justiça em nós mesmos, isso se refere especialmente à justificação pela fé, mas porque a justiça de Cristo Jesus foi creditada em nosso nome, foi atribuída a nós. No sentido inverso, o salmista Davi está dizendo: olha, feliz é aquela pessoa a quem o Senhor não atribui iniquidade. Essa natureza distorcida, nós não escolhemos nascer com ela, mas já nascemos com ela por nascermos nesse mundo de pecado. Mas não foi nossa escolha, não foi nossa decisão já nascermos com uma natureza pecaminosa. Então, quando nós aceitamos a Jesus, Deus diz assim: muito bem, eu não vou mais atribuir a culpa dessa natureza, que não é escolha sua, eu não vou mais atribuir essa culpa a você. Eu vou tirar este débito, vou tirar este saldo negativo, resultado da sua natureza pecaminosa, com a qual você já nasceu, sem ter pedido. Eu vou atribuir, então, no lugar, um saldo positivo, que é a justiça de Cristo Jesus. E a última resposta de Deus, pelo menos neste caso aqui no Salmo 32, em cujo espírito não há dolo. Em cujo espírito não há dolo. Naturalmente falando, queridos irmãos e amigos, a natureza de todos nós aqui é uma natureza voltada ao dolo. A duplicidade, fraude, engano, falsidade. Estou falando especialmente no que se refere ao relacionamento com Deus. Não estou dizendo aqui que a natureza de todos nós é voltada à fraude no comércio e nesses negócios, nas relações comerciais. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que no que se refere a Deus, a nossa tendência é essa. Como crianças, nós fazíamos, né, as coisas erradas e nos escondíamos do pai e da mãe. E tentávamos disfarçar para que o pai e a mãe não descobrissem o que nós tínhamos feito de errado. Mas parece que o pai e a mãe têm um sentido especial assim, e ele percebe, né, já nos olhos dos filhos, percebe já no sorriso dos filhos, que alguma coisa errada eles fizeram. Por mais que a criança tente fraudar, por mais que a criança tente fingir que o errado não aconteceu. Essa é a nossa tendência natural quando nós nos relacionamos com Deus. Nós pecamos, sabemos que fizemos as coisas erradas, mas tentamos disfarçar, como se nada tivesse acontecido, como se Deus não visse. E então, o salmista diz assim: Deus agora, ou melhor dizendo, bem-aventurado aquele cujo espírito, em cujo espírito não há dolo. Isso só pode acontecer quando se cumpre em nossa vida a oração que o mesmo salmista Davi fez em outro lugar. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. A nossa natureza, nova criatura, começa a ser transformada e o dolo fica de lado. A falsidade, a duplicidade, a hipocrisia vão deixando de fazer parte de nossa vida. Quem não pode ser feliz diante de um quadro como este? É verdade que realmente o pecado é algo tremendamente grave, que contamina e mancha cada aspecto de nossa natureza, cada átomo, cada célula do nosso corpo, cada instante de nosso pensamento. É terrível a nossa situação. Desventurados homens e mulheres que somos, quem nos livrará do corpo desta morte? Foram essas as palavras do apóstolo Paulo. Mas graças a Deus, Deus com a sua graça, com o seu perdão, com a sua misericórdia, traz a resposta certa para cada aspecto desta natureza corrompida, destes atos que nós cometemos errados, dessas intenções malignas que nos levam a errar o alvo e a não fazer aquilo que nós sabemos que é certo. Graças ao Senhor, Ele perdoa a nossa iniquidade, cobre o nosso pecado, não nos atribui iniquidade e nos concede um novo espírito onde não há dor. Querido amigo, querido irmão, esta é a experiência que você pode viver na sua vida cristã. Uma experiência de alegria, uma experiência de paz. Entretanto, é triste saber que muitas das vezes não experimentam a alegria, a bem-aventurança, a felicidade que existe no perdão infinito que Deus quer conceder a cada um de nós. Davi experimentou esta situação também, quando ele disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Se por um lado é feliz não o homem e mulher que nunca pecaram, porque isso não existe, mas se por um lado é feliz o homem e mulher que pecaram e foram perdoados por Cristo Jesus, por outro lado, é desgraçada a vida daquele que não confessa o seu pecado, não se arrepende de suas falhas, não experimenta a alegria que existe na restauração em Cristo Jesus. Problemas de ordem emocional, problemas de ordem física, os meus ossos se secaram, escreveu Davi. Problemas de ordem espiritual, a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Essa é a triste sorte daquele que não experimenta a alegria do perdão e da restauração em Cristo Jesus. Quantos, infelizmente, vivem uma vida marcada pela culpa? E quão terrível é a culpa? Conta-se que, certa ocasião, o escritor Noel Coward, um dramaturgo inglês, de brincadeira, enviou uma carta igual para 10 personalidades da cidade de Londres. Aleatoriamente, ao acaso, ele enviou esta carta para 10 homens da cidade de Londres. Essas cartas, todas elas tinham os mesmos dizeres, e diziam mais ou menos assim: nós sabemos o que você fez de errado. Se você não sair da cidade, se você não se mudar o mais rapidamente possível, nós vamos trazer a público aquilo que você fez. E você será exposto diante de toda a sociedade. A história continua dizendo que, dos 10 homens que receberam a carta, todos mudaram-se da cidade de Londres dentro de um período de 6 meses. Talvez não tivessem feito absolutamente nada, mas o medo da culpa os atormentou de tal maneira que todos eles mudaram-se de cidade. Eu não sei como é que você tem vivido Se você tem vivido a alegria do perdão ou tem tentado carregar o fardo da culpa. Eu não sei qual seria a sua reação se você recebesse uma carta dessas. Eu sei o que você fez. Nós sabemos o que você fez. Se você não se mudar dessa cidade, nós vamos trazer a público tudo aquilo que você fez. Vamos anunciar lá na igreja que você frequenta. Vamos contar a todos o que você fez. Eu não sei como é que nós reagiríamos dentro de uma situação dessa. Mas agora, quando a pessoa ciente da tristeza que é viver sem confessar os seus pecados, passa então para o outro lado, então vem as bênçãos que Deus promete, e Davi descreve aqui no verso 5 em diante. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Toda essa alegria, Deus é o nosso esconderijo, Deus é a nossa proteção, nós cantamos agora alegres cantos de livramento, tudo isso acontece como resultado daquele que experimenta o perdão. Agora o salmo muda um pouquinho o enfoque, e não é mais Davi quem canta em louvor a Deus, mas é Deus quem fala a Davi, e consequentemente a todos nós. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Deus usa até palavras pesadas, né? Cavalo, mula, burro, jumento. Ninguém quer ser comparado com esses animais. Que por mais que sejam animais fortes e úteis para o trabalho, mas são animais que não aceitam conselho. São animais que não podem ser ensinados pelo diálogo, pela conversa. E Deus está dizendo: meu amigo, eu quero dar a você uma vida tremendamente feliz. Eu sei que você errou, mas aqui está a resposta para tudo isso. Confesse o seu pecado, deixe-me instruir a tua vida. Deixe que eu seja o guia da tua vida. Não seja como um cavalo, não seja como uma mula, batendo a cabeça sozinho, tentando desesperadamente resolver sozinho os problemas que o pecado traz à sua vida. Se você tentar fazer isso, você vai amargar muito sofrimento. Você vai curtir muita dor, muita tragédia. Não seja burro, não seja jumento, não seja como um cavalo. É isso que Deus está dizendo. Eu tenho certeza que nem você nem eu queremos ser classificados como esses bons animais, necessários que são para os trabalhos, mas que neste caso não podem realmente nos ensinar nenhuma lição. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. O ímpio, neste caso, que vai curtir muito sofrimento, não é necessariamente aquele que está fazendo os piores tipos de erros por aí fora. Mas o ímpio, neste caso, é aquele que não aceita o perdão que Deus quer dar. É aquele cabeça dura, que não quer usufruir a graça do perdão de Deus. Já o reto de coração não é aquele que alcançou perfeição absoluta, não é aquele que já está completamente livre de qualquer ato, tendência, natureza, propensão pecaminosa, mas é aquele que aceitou o perdão que Deus oferece e, pela graça de Cristo Jesus, procura viver em harmonia com a vontade de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, vós, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Eu não sei como você entrou na igreja hoje de manhã. Talvez você já tenha vivido toda essa experiência, esteja vivendo toda essa experiência da alegria do perdão. Talvez você seja o homem ou a mulher bem-aventurado deste salmo, que apesar de erros e falhas que todos nós temos, mas cada dia está em paz com Deus, confessa o seu pecado e usufrui a imensa alegria que só Deus pode dar por meio da sua graça, do seu perdão e da sua misericórdia. Louvado seja Deus, se essa é a sua experiência com Ele. Mas talvez um ou outro tenha entrado aqui atribulado, coração aflito, tentando carregar um pesado fardo, tentando lidar com suas culpas, com seus erros, com seus pecados, não entendendo que em Deus existe livre perdão, não usufruindo ainda a plena graça que Cristo Jesus quer nos conceder, não usufruindo a alegria da vida cristã, não sabendo e não tendo experimentado ainda a felicidade que é ser perdoado por Cristo Jesus. E se esse é o seu caso, eu quero convidá-lo a não sair daqui da mesma forma. Deus quer lhe perdoar. Cabe agora a você aceitar o perdão de Deus e perdoar-se a si mesmo. Se Deus já lhe perdoou, quem é você para não se perdoar? E quem somos nós para negar-lhe o perdão que Deus já lhe concedeu, ou Deus quer lhe conceder? Receba nesta manhã o perdão de Deus. Receba nesta manhã o perdão da igreja, o nosso perdão. Receba nesta manhã o seu perdão, perdoe-se a si mesmo. E passe a viver esta alegria. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, ó justos, exultai retos de coração. Que seja essa a sua experiência e a minha também, e a minha oração. Amém.